Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma emissão Cantar do Galo. Emissão esta animada por eu mesmo, António Fortes. Até às 10 horas começamos com a primeira parte, que é o folclore, depois conjuntos típicos e terminamos com o fado. Bom dia a todos e boa escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, quero em primeiro de tudo vos desejar boas férias, aqueles que já se encontram em férias, e aqueles que vão de viagem, que tenham uma ótima e feliz viagem, que possam encontrar as suas famílias, todos bem. Portanto, não se esqueçam que mais vale perder um minuto na vida do que a vida num minuto. Bom, é sempre bom fazer cuidado a nós e aos outros. Portanto, boa viagem a todos e para os que estão à escuta, mais uma vez, bom dia a todos. E para telefonar à vossa rádio, o número de telefone é o seguinte: 0238 43 48 00. Mais uma vez, desse lado, sejam felizes à escuta do meu programa. Muito bem, são portanto 8 horas e 13 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Vamos então dar início à primeira parte deste meu programa, como todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora, que é o folclore. Vamos começar já com uma cana verde de entrada, interpretada pelo grupo folclore São Martinho da Gandra. muito bem, foi portanto mais um tema interpretado por Rancho Alcorque de Santa Maria da Reguenga. Bom, meus amigos, mais uma vez aqui estou para passar o melhor da música aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris, depois de ter ido fazer uma voltinha até Portugal, mas tive que fugir porque havia lá muito fogo. E pronto, portanto, vocês se vão, façam cuidado porque estão sujeitos, às vezes, até mesmo ao meio da Espanha, ficarem bloqueados, porque, claro, há fogo por todo lado, malheureusement, sem começar. Bom, continuamos com mais música, vamos a ver se aqui este folclore que a seguir. C'est sur le 96.2 FM. enfants de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Ora, muito bem, foi por Tom Tuma, desgarrada, interpretada por Jorge Ferreira e Nelinho da Capela, que vieram discutir. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Space. What it means to each of us. Muito bem, foi portanto mais um tema interpretado por Rancho Alcorque de Santa Maria de Reguenga. E agora vamos ficar com o Rancho Alcorque de Santo André de Friande. Olha, Friande de Felgueiras. Thank you. Ora, muito bem, foi portanto o rancho folclórico de Santo André de Frião de Felgueiras, que nos veio interpretar este lindo tema que vêm de escutar, o Berdegari. Continuamos com mais um tema do rancho folclórico de São Martinho da Gandra. Sur Arc-en-Ciel. Oh,

tem mulher e não é gado, e o maior corno é o Tiago. Amansa corno, já diziam qualquer, só não é corno quem não gosta de mulher. Amansa corno, já diziam qualquer, só não é corno quem não gosta de mulher. O Rui é solteiro e gente animada, uma de ter cornos se não tem namorada. Amansa corno, já dizia um qualquer, só não é corno quem não gosta de mulher. Amansa corno, já dizia um qualquer, só não é corno quem não gosta de mulher. Olha, vem esta vida, ai, nunca voltas mais a dar.

Bom, o querido Ribeiro não está com ideias de cantar. Vamos aqui meter outra música, não é? Olha, por todo o conjunto, os solitários. Também foi, portanto, o conjunto dos solitários com o tema Silvina. Continuamos com o pai da criança. Vamos ver quem é que é o pai da criança. Eu não sou, os meus assumi. Agora, os outros, vamos então ficar com o pai da criança. Tem 20 anos e ainda não namora. Daqui a dias

Eu farei tudo para que não chegues tarde. Mas canta só mais um pouquinho comigo, está bem? Está bem, papai. Foi, portanto, Jorge Ferreira com o tema Papai. Continuamos com mais música, conjuntos típicos. Fazem-se festas a raiar, tantas de

só de carinho. Eu quero um beijo bem dado. Eu quero um beijo apaixonado. Eu quero um beijo, não um beijinho. Não quero beijo, só carinho. Eu quero um beijo bem dado. Eu quero um beijo apaixonado. Eu quero um beijo, não um beijinho. Eu quero um beijo. radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Ora, muito bem, são portanto 9 horas e 34 minutos. Vamos dar então início à terceira parte deste meu programa, como sabem, é o Fado. Começamos já com Amália Rodrigues, Povo que Lava no Rio. Mas a tua vida vida não pode ver que quem te defenda, quem compra o teu chão sagrado, mas a tua. Muito bem, foi portanto o Carlos Ferreira com o tema Fado Antigo ao Velho Fadista. Continuamos com mais fado. Carlos do Pardo. Se uma gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa no desenho que fizesse, nesse céu onde olhar é uma asa que não voa, esmorece e no meu peito bate mão, nessa mão onde cabia perfeito meu coração. Se um português marinheiro dos sete mares andaria, fosse quem sabe primeiro a contar o que inventasse, se um olhar de novo brilho ao meu olhar se enlaçasse. No meu peito bateria o amor na tua mão, nessa mão onde caminha perfeito meu coração. E ao dizer adeus à vida, as aves todas do céu descem na despedida. O teu olhar derradeiro, esse olhar que era só teu, amor, que foste o primeiro. Nessa mão onde perfeito bateu o meu coração. Yeah.

vá da montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por casas, por prados, por quintas, por fontes, caminhais aliados. Sem ter origem. Meus amigos, são 10 horas nos estúdios da Rádio Arco-Íris. O programa Cantar do Galo dar-se-á por terminado, com mais um tema de Alice Castro Fado, na esquina da rua. Tenho-vos a desejar boas férias, se partem. Aqueles que não partem, boa saúde para vós todos. Quanto a mim, também é a minha última emissão. E a gente encontrará-se da ótima e feliz saúde, se Deus quiser, no mês de setembro. Portanto, daqui até lá, continuam a escutar a Rádio Arco-Íris, porque há muitas emissões aqui para escutar. E bela música também a passar aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Muito obrigado pela vossa fidelidade, a todos vós, e sem mais, conto com vós para o mês de setembro. Como disse há pouco, se partem para férias, boas férias. E que encontrem os familiares todos de ótima e feliz saúde. Fazer cuidado nas estradas, porque há sempre um descuido e pode ficar caro à vida de uns ou de outros. Também quero dizer que venho de lá e as informações que me deram lá, e é o que se passa, derivado aos fogos por todo o país, é proibido fazer grelhados, dondon, barbecue, como se diz em francês, é proibido cortar a relva. Tudo o que for máquinas térmicas não se pode utilizar, porque está sujeito a uma multa de 150 euros. Portanto, não se passou comigo, mas passou-se com pessoas vizinhas, e penso que é o meu dever de vos informar a tudo isto. De toda a maneira, como vós ides para férias, penso que não ides com ideias de trabalhar, mas aqueles que têm as suas casas, claro que tomara eles poder venerar o quanto possível, não é verdade? Portanto, mais uma vez, boa estrada, sejam por dentro na estrada, boas férias, e até o mês de setembro, se Deus quiser. Daqui até lá, saúde boa para todos. Calinette Nettoyage, 117 route nationale, 45140 Ingrée, 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un show de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Pro Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bancobcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Do mar, a reconhecer que Portugal continua ainda mais focado no combate e menos na compreensão das causas do fogo. Nós somos um país em que somos muito bons a identificar e a diagnosticar os problemas e muito maus a implementar soluções. Mas agora está um bocadinho nas suas mãos, não é? Mas eu não posso fazer tudo, porque nas minhas costas repousa muita coisa. Se articularmos bem as políticas públicas, se tivermos um bom modelo de incentivos, nós podemos mudar o problema. Nós estamos muito focados nas consequências dos incêndios e ainda pouco nas causas e no modelo que favorece essa questão dos incêndios. Nesta entrevista conjunta à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, António Costa Silva aborda também a questão salarial para dizer que compreende, o pedido do Primeiro-Ministro para que as empresas aumentem os salários, mas avisa que não se pode pedir às empresas que paguem valores que elas não conseguem. Eu penso que a ideia do Sr. Primeiro-Ministro é clara, ele quer um país com empresas mais competitivas e também com salários mais competitivos. Agora, nós não podemos exigir às empresas aquilo que elas não podem pagar, portanto temos que criar condições para libertar as empresas de alguns constrangimentos. É por isso que as reduções do IRC seletivas são muito importantes e tudo o que possamos fazer do ponto de vista fiscal são cruciais, mas nós também precisamos de salários mais competitivos. É um pacote global que tem que ser articulado e eu acho que estaremos em condições para o fazer, pelo menos na concertação social. Depois da 1 da tarde, a conversa capital.